você a levar a tua luz, como Samuel. Eu quero obedecer. Teu chamado é forte, não posso esquecer. Ó Senhor, em Ti confiarei. Teu plano é perfeito, nunca falhará. A Tua palavra em mim viverá, e a cada passo eu Te adorarei. Saul escolhido, mas não Te ouviu. No caminho da vida, Tua voz se calou. O que é mais doce, Senhor, ouvir e seguir? Pois o obedecer é melhor que sacrificar. Ó Senhor, em Ti confiarei. Teu plano é perfeito, nunca falhará. A Tua palavra em mim viverá, e a cada que a rebelião é como feitiçaria, e o porfiar como idolatria. Com arrependimento venho a Ti. Faz-me novo, Senhor, eu quero existir. Como Samuel, eu me prostro em adoração, reconhecendo, Senhor, a Tua direção. Rasga o meu coração, transforma meu ser, e que a Tua graça me faça viver. Ó Senhor, em Ti confiarei. Teu plano é perfeito, nunca falhará. A Tua palavra em mim viverá, e a cada passo sempre a Te adorar.